Alfa Kosovo, Houston 10, provável fora de Itapã. Gente, Hotel Romeo Golf, controle Salvador 208. Série controle. Estacionamento no 07. 3437, autorizado para os portáteis. 099. Ele pousa no 0, Oceano 3204. Proceda para o controle. A próxima fora de Itapuã, ciente da aeronave à frente. O sobrevoo vai ser Rio Vermelho, 500 pés. 500 pés, contabilizagem na escuta do controle, o ajuste no 0 no 5, aterro no Golfo. 0 no 5, na escuta, aterro no Golfo. Não tem posição, portão previsto 1-0, chegou o gol no 1-6. Matei 1-6. 3437, quem ainda não iniciou o push, mantém a posição, aguarda a Boeing da Gol, tá certo, aguarda após iniciar. Aguarda o Boeing da Gol pra iniciar. O 1-6, viés portão 1-0. Viés portão 1-0, 1-6. Adicionar contato de LED para todos. Bom dia, sem identificação, chegada a mão, desça para 4 mil pés com ajuste no 0195. 4 mil no 0195, para sair do 230. Pelo meu bravo, controle. É, escuta o senhor. Posso estar agora? Passando Rio Vermelho, senhor. Autorizado, conforme rota do plano, Coral, Dendê. Dade, né? E após modifica para sair conforme o plano. Nível 120, sai da Coral, primeira curva direita, transponda é 5043. Veio, eu vou tirar a porta, conforme o plano, sai da Coral, curva direita, posicionado 5043. Reporta pronto, táxi, Andy Alfa. Autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09. Bravo, Delta, 04-3, 5 horas da formação, Salvador. Delta, autorizado táxi e Índia, ponte esperador no 02, 198, 95, e negão no 04. Autorizado 04, reportagem da Juliette. Passaram 347, 3 ataques e índia, ponte paradão no 0 torre, 1 no 8, decimal 95, no 0 no 4. Índia, 0 no 4, índia, 72, 93. André 04, mantenente da Juliette, aguarda da companhia, está iniciando o táxi no 07. Libera a entrada da Juliette e após prossegue, botão 09. Juliette Bravo Delta, autorizado, alinhada e decolada, pistão no zero, vento 1 no 2, 0 grau, 099. Pistão decolada, Bravo Delta. Vitor 366, ajuda? Ajuda, melhora mais ainda. Autorizado, direto para Vitor 366, desça para 25007 com ajuste no 014, atendeu 2230. Mesmo ativo, 366, descendo para ajustado no 014, descendo para quanto, senhor? Está 2.500 pés. Está autorizado ao final do R9. 2.500, muito obrigado. Está transporte. 5047, confirmando a saída boa 1 e após uma posição leve. Atenção, autorizado 5360, conforme rota Brasília, via Pazulo 17. A boa 1, transição elétrica, direita boa. O transporte 5047. E o controle confirmando é 308. Está correto. Controle e rotejamento, o 1867 é ponto Santo Puxa. Está 3437 autorizado, a minha manter que está no zero. A minha manter no zero, está 3437. Gente, o... Só um minuto, pronto. Qual o tipo de aeronave, o Charlie Papadão? É um Bravo 429, o Charlie Papadão. Charlie Papadão, tu confirma, vai pro ski visual? Gente, Charlie Papa Delta, Serra Juliette 96 Yankee, 1 no meu pé, prossegui, decolando no pista no zero com curva à esquerda, inicialmente corredor forte, controle 20, décima 8, sendo 01, 35. Zero 1-3-5, transponder, é porta pronto para o táxi. Chave comandante. Salvador Azul 4463. Azul 4463. Para Ilhéus, estado 180. Azul 4463, Ilhéus, autorizado, nível 180. Saída Coral, primeira curva direita. Transponda 0264. Autorizado no nível 80 para Ilhéus, subida Coral, primeira curva direita. Transpondo 0264. Ponta push, azul 4493. Voltarei. Prospecto planeamento Gol 867, posição 03. 867, precisado push, montagem. Para ataque Gol 867. Decolagem autorizada, pista 0, vento 1, 30 graus, 09. Inicio no 0, 34, 37. Autorizado, Senado, Rio Primeiro Lima. Confirmando aqui a despeche para o segue para Irmã e para Serra Índia, Índia, e é direto. Serra Índia é com índico, sobrevoo no Rio Vermelho, autorizado 500 pés. Decolando ao 97 com curva direita, prosseguindo linha litoral sul. Aciona 0145. Papá, Charlie, Mike Romeu, está agora 53 milhas sudoeste de Salvador, tem o serviço radar encerrado, mantém o nível 085 e chame Léo na frequência 9201. 9201, com a vantagem. Oi, aqui é o meu Lima, confirmando que no pronto táxi, decolagem, torno 1 no 2, responde assim. Índia Alfa, mantém a saída para 3 e após segue Boeing, que está iniciando push no setor do baixo. Vamos manter o passo 3 aguardando. Está pronto, Charlie Papa Delta. Charlie Papa Delta. Confirmando da cola da cabeceira. Deixando autorizado a cola da presente. Da presente chama 2198-95, Charlie Papa Delta. Nordeste, vento 130 graus, 099, Charlie Papa Delta, time para o solo. O que legal, no 04. Decolar e evite sobrevoo da base aérea. Sim. A Delta decolou os 1500, acione transponder 0135, pro Nordeste, chame controle de Salvador 208. 208, Charlie Papa Delta, muito obrigado, um bom dia, bom feliz. Motivo transponder, 0135. 0135, Charlie Papa Delta, já tá. Zatank, o 1867, Viente, ponte para dono 02198, small 95, negão no 014. Via Índia, 1014, 1954, boa 867, boa. Sou forte, informe quando possível o seu estado de pouso. E... ativo, alto 15, 16, estimado de pouso para o Charlie Papa Delta, com 4 a bordo. Confirmando o estimado de pouso? 515, Charlie Papa Delta. 7, Charlie Papa Delta. Delta. Prossiga para o controle. Seu transfer, 20 milhas de coral, 970, centro da Maite. Ingresso e decolagem autorizado, se arranja alto, partida delta, 120 graus, 089 vento. Salvador, boa, gol 1867, ponto de espera no zero, pronto. Gol 1867, mantém o ponto de espera da pista no zero. Salvador, boa. 18 decimal 95, então eu pouso. 1895, muito obrigado e até Salvador, passaria do 2230, vai passar o 372, visual para 90. Passaria 2230, autorizado pouso, pistão 90, vento 1, 0 grau, 089. Livre pouso, 2230. Tráfego Salvador, cordial, boa tarde, é o azul 2788, 3 Romeu, 4 Romeu, perdão. 4 Romeu. Posição 43, quente da Mike, autorização para Paulo Afonso, pode ser? 7-7-2, autorizado Paulo Afonso. E a rota de voo, frotinha para direto. Sai da mão, transição frota para frota direto, primeira curva esquerda, nível 170, transponda 5063. 120, direto para o CRG Alfa. 3437, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288-1260. 288. Comando transponto 5063, a transição frote, a porta push, quando você acha feito. Como transição frote, porta push, chama 1219, azul 2788. Jornalista, autorizado ao final do R9, vai com o de Serra Vitor 366, disso para 2500 pés, o ajuste no 014. É bom pra pousar, né? Frente, então, litoral sul, vento no 20 graus, 09 norte, me fora do palco. No 255, boa tarde, acionando a identificação, chegada bom, subida para o nível 100. É 320, boa tarde, acionando a identificação, voo direto TAP, subida para o nível 060. Área 2230, solo 05, libera direito, 219, solo. Área 2230, solo 05, libera direito, 219, solo. Direita, 919, parceiro 2230. Controle Salvador, Papatã Bianchi Romeu Lima, através do farol de Itapuã, vai manter a hora. Perfeito. 7-6, o avião 014, como que temos a opção 44 no Rio Vermelho? Vai se deslocar até o Rio Vermelho para sobrevoo na mesma localidade, Bianchi Romeu Lima. Caso seja o Hotel Romeu Golfo, vai manter bilateral com ele, Bianchi Romeu Lima. Temos ele mesmo. Grato. O meu voo está assim, a gente vai manter contato bilateral. Opa, estou trocando aqui. Tá, 3-2 e no meio, informa que temos um helicóptero próximo à fora da barra, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. 208, obrigado. Autorizado, chamar ali pelo saque. ONU 867. 867, boa tarde, está em contato com o radar, suba para o nível 360 na saída Arbor 1. 360 Arbor 1, no 867. ONU 255, informa o tráfego, posição de 11 horas 23 milhas em rumo oposto, cruzando o nível 060 em subida para o 090. Então, Charlie 402. Tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo oposto, cruzando nível 200, descida para 1 centena, é um Boeing 737-800. Cliente, Bravo Delta. Se Romeu Lima, acione código posição normal. Romeu Lima, acione código posição normal. O 2771 no ideal de descida. O 2771 desce para o nível 080 com indicado de 220 nós. 0 descendo para 80. Controle o Charlie Papa Delta, 20 milhas fora, já visual com a localidade. Charlie Papa Delta, não há tráfego conhecido no setor, tem a frequência livre, chama para o retorno. Charlie Papa Delta, grafou. Thank you, Romeu Lima, controle. É, Romeu Lima, não escuta. Tem código na posição normal? Acionado 0145, Ian Romeo Lima, posição normal. Ian Romeo Lima. Ian Romeo Lima. Autorizado o cruzamento do eixo 190, mantendo 510 sobre o terreno, sem interferir com a aproximação do RNAV. Controle, aquele cordial, boa tarde, Papa Tango, Whisky, Kilo Zulu. Papa Tango, Whisky, Kilo Zulu, controle, prossiga. Regressa de Cairives para Salvador, senhor. Está com 062 a bordo. A 2000 acionado, ingressou no Vera Cruz agora, o esquerdo do Lula. Lula, confirme o código transponder alocado? Está 2000 acionado. Sendo código 0222, Whisky Kilo Zulu, informa que não recebo informação do radar de aeronave no solo e está para manutenção o Whisky Kilo Zulu. Firma aqui, senhor. Está acionando 0222. Já comunicou a manutenção, a necessidade da intervenção no transponder para novo voo. Agradeço a colaboração, acionando agora modo out e acionando o teste com 0222, 1 kg. Controle, gol 1867, autoriza por de Alefa? Autorizado, direto Alefa, gol no 867. Alefa, grato. Dois no meio, helicóptero à sua frente, mantendo 500 pés sem interferir na sua aproximação. Completa a final do R9 e chame a torre Salvador 118-95. 6320, pode prosseguir na descida. Na 6320, está autorizado a final do R9, desça para 2500 pés, o ajuste 1014, informe estabilizado. Autorizado R9, 1014, 6320. Voo no 255, desça e mantenha o nível 060, reduz a velocidade para 230 nós. 060, reduzindo 239, voo no 255. Azul 2771 para o ano 369. Relativo 369, azul 2771, mantenha a chegada à mare em TAP e aguarde a transição da final do RNAV. Desça e mantenha o nível 050, azul 2771. 050, então aguarda presente, vai voar em TAP, é isso? Confirmo. Aficiente. Salvador, boa tarde, TNM-141, mantendo 1-0, perdeu o contato. Puxa, TNM-141, acione identificação, autorizada a chegar na bomba, desça para o nível 100. A centena na bomba, para o táxi azul 4463, autonomia PLB 104, autonomia 2 horas, apenas Salvador. Autorizado, táxi azul 4463, via Índia, ponte de espera para a torre, 1-8, azul 95, ligar 1-0-4. Vai fechar via Índia, ponte de espera 1-8-95. Pessoal, liberando frequência, agradece, é como é dele. O 2771 vai seguir tráfego posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, cruzando nível 060 em descida para 25006. É um bus transmitido da Avianca. Estou descendo 50 na proa de escape. Tango Whisky, Kilo Zulu, vai com proa da CEASA. Proa da CEASA, Kilo Zulu, muito grato. Gol 1255, estação vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é radial 290 do VA de Salvador. O 2771, após etapa e voe para o Serra Vita 368, descido para 4 mil pés com ajuste na 014. TAP 368, descendo para 2500. A 4 mil pés inicialmente, azul 2771. TAP 4 mil pés, o 368, sempre. Siga, Bravo Delta. Cuidado atenção, 1-1-0. Autorizado, final 1-1-0. Confirme seu estimado de pouso em Paulo Afonso, Bravo Delta. 1615. Dado 1615, Gileto Bravo Delta. Chame agora Recife para informação de voo e alerta. Frequência 12685 e alterna 12545. Tempo voo. Obrigado, amigo. Boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde. 6315. 6315, boa, acione a identificação, chegada a MAN, esse mantém o nível 080. A MAN 080. Voo 1255, desça para 4 mil pés, o ajuste no 014. 4 mil pés, 14255. CNME 141, desça para 5 mil pés, o ajuste no 014, reduz a velocidade para 2509. 5104, reduzindo 2509, informa pequeno desvio à esquerda para o 190, por aproximadamente 10 mil. Eu chamo a 6141, informo que é o número 5 para pouso. Está reduzindo, 6741, está autorizado a final do R9, mantenha o serviço 368 e após o 366. Lista para 25003, informe estabilizado. Vai seguir tráfego informado à sua direita, 5 milhas ou 2320. Azul 2771, não copiou? Negativo! Estabilizado, 3 milhas para 168, azul. Diz que quilos Zulu está visual com campo? Afirma, tio, senhor. Regulação em Salvador, 118.95, uísque quilos Zulu e campo oposto. 1895 graus, senhor, boa tarde. Aquele cordial, boa tarde, Papa Tango, Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, ingresso na final da 17, chame na Rimar. Passará em Rimar, Kilo Zulu. 9. Presente direto coral, subindo para 180. M1 no 41, reduza para 2209. 2209, M1 no 41. 6315, está reautorizado, descida para o nível 060. 060-6315, informa que vai efetuar um desvio à esquerda, devido formações para o A135. Está livre de desvio, chama 6315. Sou 2771, está estabilizado, 4 milhas para o 66. Reteguagem, transferência azul 2771, poxa, na 6320, chame a torre de Salvador, 118.95. 118.95.63. Ou 1255, reassuma navegação pro do Serra Vitor 368, está autorizado ao final do R9. Serra Pro do 368, está autorizado, agora no 2255. Chame 320, pouso, barricado, pistão no 0, vento no 30 graus, no 29. Pouso autorizado, pistão 06323. Funcionamento? Autorizado, chama para o táxi. Liberado, chama para o táxi 2788. Cuidado, bobo. 895, obrigado, bom serviço a todos aí. Ou 1255, desça para 25007. Está 141, desça para 25003, está autorizado a final da R9, após Pelô, vai para o Serra Vitor 366. Pelô, 366, autorizado 2500, final R9, 1041. O ajuste 1094, Xenemé 141. Confirma, né? 114. Vamos prosseguir, vai entrar no 255. 1255, completa a final do R9, chame a Torre Salvador, 118.95, tem bom posto. 2195, obrigado. Só libera o 6141 da redição de 4.000 em pelo. Só livre o Xenem 6141. Obrigado. O Xenem 6315, desça para 25003, autorizado a Serra Vitor 366, vai seguir tráfego da companhia. O ajuste em Salvador, 1094. Gente, voa direto para o Serra Vitor 366, descendo para 2500, comunicador. No final não sete autorizado. Sim, alô. Xenemia 320, boa tarde, táxi de Alfa Xenemia de Juliette. Alfa Camargo da Juliette, Salvo Salvador, azul 52788, acionado com 5 horas e 30, pessoas a bordo 40, alterna Salvador, pronto para o táxi. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste altímetro no 0 no 4, azul 2788. Autorizado via PAC 3 Índia, ponto de espera da 1-0, torre 18-20-95, ajustado 1014, sabe? O Salvador está 3805, formação 90, autorização Guarulhos, pronto, 4. Plano 3805, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, conforme rota do plano de voo, Operzulu 10, Pubave, Operzulu 96, Posmu, com fins Operzulu 2, no Mochepe. Após decolagem curva à direita na subida da EL, Leda, Motiva. Código transponder 5072. E o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para São Paulo Guarulhos, nível 340, conforme a rota. Apesulou 90, Pubase, apesulou 96, Posmo, direto com o fim, apesulou 21, no Mochepe. Decola 90, curva direita, cidade da EL, Leda, Motiva. O transponder 5072, controle 120, decimal 8, até 3805. São 3805, desejamento correto, chama para posicionamento. Chama. Paulo Salvador, voo 2067, 173 a bordo, 4 horas e 5, alterna Galeão, para o táxi. Repita apenas o PLB. 173, 173 a bordo. Tente, aguarde para o início de táxi, 2067. Aguarda. O Zulu já iniciou, vai repassar na nova final da nossa sete. Então, 360, longo ou curto, senhor? Curto. Gente. 8. interferir, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, vou para a rua, não deixa. Do 2771, no solo 25, agilize, liberação, direito 1219. Utilizar 1219, 2771. Reduza para aproximação, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 118, decimal 95. 95, torre Salvador, cordial, bom dia, Azul, boa tarde, 2778, ponto de serra 0, pronto. Azul 2788, manter o ponto certo. Ok. Azul 4463, informa que temos um tráfego na sua posição de 12 horas, 20 milhas com o mesmo rumo, mantendo o nível 120, é um Papalpa 34 com destino para Serra Noveta, Tango Oscar. Ok. Mantendo 180 então. Papalpa para Serra em Alfa, está agora 1 minuto para Coral, tem o serviço radar encerrado, chame milhão na frequência 120, decimal 1. 201, decimal 1. Uma aeronave da Oceané que acaba de bloquear o externo. Sistema ativo. Está iniciando o novo 360, é isso que ele falou. Espera 18.954, comunica 14. No solo 27, direito, 121, décimo 9. Boa tarde, 1255. Táxi de Alfa, chamamento da Juliette. Xenemia 1141, no pouso autorizado, pisco no 0, 120 graus, 10 nós. Ele pousa na 0, 1141. Pois o Xenemia, tem mais algum tráfego na final da 1-0, senhor? Negativo. Sente. Autorizado, Xenemia 3, 1-5. Milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantém o nível 180 e chame o controle de Léos na frequência 120, decimal 1. Linha mantendo 788. 4463, copiou o controle? 4463, serviço radar encerrado, chame Ilhéus na frequência 1201. Ilhéus 1201, 4463. Chame 6226, acione identificação, chegada Mari, vista para o nível 050. 662, chegada Mari, desce para o 0. Xenemia 3-1-5, completa a final do RNAV, chame a torre Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. Autorizado, 1014, Azul 2788. Torre Salvador, boa tarde, gol 2067, ponto de espera 10, pronto. Boa tarde, 2067 da gol, mantém o ponto de espera. Mantém, 2067. 2067, não, 4. Salvador, Oceaner, 6315. Obrigado. Chené 63-115, pouso autorizado, pista 90, 120-089, ajuste de altímetro 0-94. Livre pouso, Chené 63-115-90. Luiz Quilo Zulu, aos 3-1, no feito 880, parte 4, recorte livrando. Passar livrando, Quilo, 0, via saída bomba. Para 70, bomba. Autorizado de amparo, tá? Alfa, chame antes da Juliette. Salvador é o América 229. América 229, Paulo Salvador. Solicitação de reboque do pátio principal, gate número 11 para o pátio 3, posição número 1. Solicitação de reboque. Aguarde para o reboque, América 229. Aguardando. Chame o controle, frequência 120-8. 208, uma boa. Controle Salvador, boa, gol 2067, 1200, nada é um. Fumo 208. Controle Salvador, boa, Gol 2067, 1500, Nadael. Gol 2067, contato radar, suba via saída da EL para o nível 360. Via para o 360, Gol 2067. Prezado, senhor Vitor 366, Oxané 6226, desça para 25003 com ajuste no 014. Está autorizado ao final do Arnaldo. Boa, senhor Vitor 366, 2500, RI14, autorizado Arnaldo, Oxané 6226. Porta Artista 3805, 179 a bordo, 3 horas e 40, Bernardo Galeão. Via Pati Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 014. Autorizado táxi Pati Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 014, 3805. Para o controle? Passando em aqui, Ando Bravo, mantenha o litoral, o ajuste em Salvador 9094, atente para o Robson 44 sobrevoando o Rio Vermelho. América 229, autorizado o início do reboque. Reboque ingressando no Pat 3. Próximo ao farol da barra, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Cliente, 6-2-2-3. Time, cópia Fortaleza, o 3-2 no meio. Aguarde. 2067, centro solicita que voe por Bave da presença. Vai para o Al, Gol 2067, grato. 09. Cruzando a linha de colapso, 0038, 05. Blue 500 pés, destino Ilha de Maré, CGL. O SAI inicialmente comprou o uísque em coordenação com o controle. Código transponder 01121 e o controle em 1208. Romeu Serra Zulu Eco, acionamento correto, qual o POB? 4 a bordo. O acionamento, o táxi e a decolagem, corrigindo. O acionamento e a decolagem, agora 4818-95, tem um voo Serra Zulu Eco. Chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 128.8. O 2067 chama em Recife agora, frequência 1251. 1261, confirma. Primária 1251 e a secundária 1288. Ok, obrigado, copiado. É o Romeu Golf, é o controle? É, o Romeu Golf está na torre. Para um Robson 44, e está ingressando no corredor Axé. Correção, a Alfa Serra 50, ingressando no Axé, sentido Salvador. Contato radar na decolagem, suba para o nível 340, apoio 2000 pés, autorizado Leda. 2000, vou a Leda, 385, confirmando, está autorizado o R9 da 10 para o 6226? Autorizado, o Xené 6226. Golfe 3296 para siga. É, a gente já está pronto aqui, teria autorização? Acabou de sair, trouxe cópia? Siga. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370 conforme roda do plano, apêndulo 19, subida Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda, código é o 5054-5054 e o controle 120.8. 370, Fortaleza, Pesulu 19, saída 1, transição Froti, com curva esquerda, transponder 5054 e o controle 1208 na 3219. 3296, cotejamento correto, seu chat está totalmente pronto para pushback? Firmo, no 06. Autorizado, chama para o táxi. Trabalhando. América 229, na escuta? Serra Juliette, November Yankee, na Serra Livre Litoral, uma 0500, afastado 20 milhas de Salvador. É, o DC